seu bairro a melhor pizza da região, feita no forno a lenha. Barbo Pizza. Não perca tempo e faça seu pedido pelo nosso delivery. 999-38-5844. 999-38-5844. Na Barbo Pizza, você encontra um cardápio variado. Temos pizzas e calzones para todos os gostos. Estamos bem localizados na Rua José Pinto, número 53, São Cristóvão 2. E aí, tá com fome de pizza? Barbo Pizza, ligou, chegou! Estamos com uma grande promoção, de terça a quinta. Venha nos conhecer e se deliciar. Só aqui na Barbo Pizza, você terá o melhor preço e qualidade. Venha e faça-nos uma visita. Será um prazer te atender. Na Rua José Pinto, número 53, São Cristóvão 2. Todo dia é dia de pizza, aqui na Barbo Pizza. Aproveita e nos segue no nosso Instagram, @BarboPizza. Joga farinha, puxa, estica, massa, muito mais farinha. Chegou ao seu bairro a melhor pizza da região, feita no forno a lenha. Barbo Pizza. Não perca tempo e faça seu pedido pelo nosso delivery. 999-38-5844. 999-38-5844. Na Barbo Pizza, você encontra um cardápio variado. Temos pizzas e calzones para todos os gostos. Estamos bem localizados na Rua José Pinto, número 53, São Cristóvão 2. E aí, tá com fome de pizza? Barbo Pizza, ligou, chegou! Estamos com uma grande promoção, de terça a quinta. Venha nos conhecer e se deliciar. Só aqui na Barbo Pizza, você terá o melhor preço e qualidade. Venha e faça-nos uma visita. Será um prazer te atender. Na Rua José Pinto, número 53, São Cristóvão 2. Todo dia é dia de pizza, aqui na Barbo Pizza. Aproveita e nos segue no nosso Instagram, @BarboPizza.